preço do salto, tiro a maquiagem, elevo a minha voz, baixo o tom do meu português, posso me revelar, falha imperfeita, e confiar nas minhas glórias, e assim me faço inteira. Me decifra e me traduz. Nas minhas sombras você vê a luz. Você sabe tudo e tudo bem. O que eu sou de verdade e só presa. See you.